Artigo 19º. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito... Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Hi everybody, I'm Conrad Rose, and this is the Buqueca City from Rio. You're listening to BSOS Radio on Maui. You're listening to Radio Bronca on Barcelona. Occupy for human rights and justice. É isso aí, simpatia. Este programa estreia a conexão com o Havaí, Maui, através da BSOS Open Radio, Low Power FM. Também saímos na Rádio Bronca, Barcelona, quarta-feira, miércoles, da 0 a 1, 9 horas da terça de Brasília, ambos os canais com streaming. Salve Jorge, viva as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo. De um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso.

fazer uma saia. Abri meu guarda-roupa e arrancou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. E agora que a batucada já vai começando, aí eu não deixo e não consigo, meu querido, debochar de mim. Porque se ele pega minhas coisas, vai dar que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Mara Preta até o sol raiar. Trapo e farrapo, tudo errado, mas tão gostoso, de dar arrepio na espinha, amor de galo de rinha, amor de arrancar toco, amor de louco contra louca, ciúme, fogo nos olhos, beijos, fogo na boca e o coração, incêndio pleno, amor, sereno, amor, pirraça, amor, veneno, amor, cachaça, amor debaixo d'água, amor no meio dos infernos, amor de meter susto ao Padre Eterno, já se vê, só pode ser o amor de eu e você. De trapo e farrapo, tudo errado, mas tão gostoso, de dar arrepio na espinha, amor de galo de rinha, amor de arrancar toco, amor de louco contra louca, ciúme, fogo nos olhos, beijos, fogo na boca e o coração, incêndio pleno, amor, sereno, amor, pirraça, amor, veneno, amor, cachaça, amor debaixo d'água, amor no meio dos infernos, amor de meter susto ao Padre Eterno, já se vê, só pode ser o amor de eu e você. Só pode ser o amor de eu e você. Só pode ser o amor de eu e você. Mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepemba, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepemba, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Sou brasileira, faceira, mestiça, mulata. Do meu coração, tua menina de cor, pedaço de bom carinho, entrei no teu passo, malandra, não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade, meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim brasileira, parceira, mestiça, mulata. Não tem ouro nem prata, o samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho, entrei no teu passo, malandra, não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade, meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Você em Barcelona está sintonizado no Buqueca de Cine pela Rádio Bronca 104.5 FM. Eu falo diretamente do Rio de Janeiro, bairro de Botafogo. Assim, o Buqueca trouxe Jorge Macalé com o artigo 19 e depois também o artigo 12º da Constituição Federal de 1988. Aí a primeira faixa foi Hamilton de Holanda com Nicolás Krasik, a Ginga do Mané, aí Sérgio Sampaio, Velho Bandido, Trovadores Urbanos, Cravo Branco e Volta por Cima, ambas as músicas de Paulo Vanzolini. Depois Luiz Melodia e Seu Jorge, Diz Que Fui Por Aí, de Zequete, Miriam Batucada, Eu Vou Botar Meu Bloco na Rua e Amanhã Ninguém Sabe, Violeta Cavalcante, Camisa Listrada, de Assis Valente, Nelson Gonçalves, também de Paulo Vanzolini, Amor de Trapo e Farrapo. E fechamos a primeira metade do programa com Tereza Cristina e Grupo Semente, Nem Ouro, Nem Prata. Quer saber o que tá tocando no fundo? Vai ter que esperar até o final. Enquanto isso, vai pensando. Ele é mais conhecido como compositor, como parceiro, e é uma figura muito querida. A trilha chama-se Maria Joana e é de 1971. Este canal é produzido em Ubuntu, Linux, Audacity e apoia o movimento de Rádio Livre. Acesse o Rizoma, radiolivre.org. Este canal também é contra SOPA, PIPA e essas siglas que combatem a livre distribuição do pensamento e do conhecimento. Pense Linux, seja livre e bote a Microsoft pra correr. On Maui, you're listening to BSOS Radio. Thank you so much. I'm Conrad Rose from Rio de Janeiro. This is the Buqueca de Cine Show. Barracão é seu, vou desocupar. Meu coração, vou desabafar. Me dá meu violão que eu vou me embora. Quero mostrar à senhora que eu tenho aonde morar. barracão é seu, não era preciso mandar desocupar. Graças a Deus já tenho um cantinho pra morar. Não esperava de você tamanha ingratidão. Chegou até a dizer, saia do meu barracão. Voy a tatuarme tu nombre. Voy a tatuarme tu nombre en cada esquina del alma, ese nombre que inventamos en aquella madrugada. Voy a tatuarme tu nombre en cada parte del cuerpo, para que nadie te robe, para que nadie te borre. Solo tú y yo lo sabemos, lo mucho que nos queremos. Ya no me importan los otros, no me importa el mundo entero. Voy a tatuarme tu nombre en los ojos y las manos, porque tú eres de mi sangre, porque sabes que te amo, porque tú eres lo más grande de este mundo y de lo eterno, porque tú eres lo más mío y a ti la vida te elevo. Voy a tatuarme tu nombre. Voy a tatuarme tu nombre. Voy a tatuarme tu nombre. Voy a tatuarme tu nombre. Tú me diste un par de alas para subir al espacio. Cuando llegaste se fueron tantas dudas y quebrantos. Por eso quiero tatuarme tu nombre donde yo quiera. Y por eso es para ti mi bendición cada mañana. Solo tú y yo lo sabemos, lo mucho que nos queremos. No me importan los otros, no me importa el mundo entero. Voy a tatuarme tu nombre en los ojos y las manos, porque tú eres de mi sangre, porque sabes que te amo, porque tú eres lo más grande de este mundo y de lo eterno, porque tú eres lo más mío y a ti la vida te elevo. No te quiero sino porque te quiero, y de quererte a no quererte yo, y de esperarte cuando no te espero. Llega mi corazón del frío al fuego en esta historia, amor. Solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero. Y te quiero, amor, a sangre y fuego. Voy a tatuarme tu nombre. Voy a tatuarme tu nombre. Falo com você, eu tô cansada dessa vida de trabalho duro. Lava prato, varre casa, olha o irmãozinho. Eu quero um bofe com dinheiro de coração puro pra me tirar do alto do coqueirinho. Top of the little coconut tree, coconut tree, coconut tree. Top of the little coconut tree, coconut tree, coconut tree. My lord of good end, protect my boyfriend. He's so beautiful, his pocket is always full. Ai meu santo, faz favor pra mim, se eu perder um bofe bom assim, eu nunca mais falo com. Top of the little coconut tree, coconut tree, coconut tree. Top of the little coconut tree, coconut tree, coconut tree. Top of the little coconut tree, coconut tree, coconut tree. Top of the little coconut tree, coconut tree, coconut tree. Fita amarela, gravada com o nome dela. Ha, ha. Noel Rosa e o rap da fita amarela. Amarela, o nome dela. Essa menina é uma tremenda Cinderela. Na minha vida eu só fico na. Chuchu, beleza, é transparente, é patente da gente, na enchente que entorna o meu copo na mesa. Você é chuchu, beleza, é vigilante, é picante, o barbante que amarra o meu corpo na mesa. No fim, no fim, eu quero apagar a tristeza. No fim, no fim, vou beleza. Porque você é chuchu, beleza. É transparente. É pra quem está gente, da gente que forma o meu corpo na mesa. Você é chuchu, beleza. É vigilante, é picante, o barbante que amarra o meu corpo na mesa. No fim. Eu quero apagar a tristeza. Tupi, tupi, vou dar uma volta na redondeza. Tupi, tupi, eu quero ter mais certeza. Tupi, tupi, quero ver quem paga a despesa. Toda mundo, e como vais você? Vou navegando, vou temperando, pra baixo onde santo ajuda, pra cima coisa toda muda. No mar desta vida vou navegando, vou temperando. O céu às vezes é tão claro e outras escuro. Claro é o passado, escuro é o futuro. E aí, como vais você? Vou navegando. Temperando, pra baixo todo santo ajuda, pra cima coisa toda muda. E aí, como vais você? Vou navegando, vou temperando, pra baixo todo santo ajuda, pra cima coisa toda muda. Hoje eu estou convencida que o segredo principal da vida consiste em não forçar em nada a natureza. E o resto vem que vem que vem, que é uma beleza. E ai, ai, ai. Responde, e o telefone cada vez chamando mais. É sempre assim, não consigo ligação, meu bem. Indiferente, não se importa com os meus pais. Alô, alô, alô, alô, disseram que eu era Xenalaza. Ai, dancei, mas não me incomodei, pois a rumba por si é maliciosa. Xenalaza. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era Xenalaza. E dancei, mas não me incomodei, pois a rumba por si é maliciosa. Ai, a rumba tem um ritmo louco e remexe meu corpo assim. Como o tchatch sabido, vem juntinho de mim, repetindo ao meu ouvido essa deliciosa. Ai, um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era, vejam vocês, meninos. Dancei, mas não me incomodei, pois a rumba por si é maliciosa. Disseram que eu era dancei, mas não me incomodei, pois a rumba por si é maliciosa. Erasmo Carlos, com Maria Joana, Geraldo Maia, Tem Onde Morar, Marina Della Riva, Voy a Tatuarme. Obrigado à produção, a querida cantora que mandou em primeira mão pra gente o lançamento. Marcela Belas, Alto do Coqueirinho, 199, de Noel Rosa, Fita Amarela, Samba Sonic, País Tropical e Fio Maravilha, de Jorge Ben. Aí foi a nossa homenagem a Maria Alcina. Chuchu Beleza, Como Vais Você, Alô Alô, Escandalosa, E no fundo estamos ouvindo novamente Fio Maravilha. Boteca de Si tem produção executiva de Xanda Máximo. Seleção de repertório, edição e locução deste rubro-negro marrento Conrad, mas pode chamar de Siri. Pra você em Barcelona, chegamos pelo 104.5 FM Rádio Bronca. On Maui, you're listening to BSOS Radio. Tenham todos uma excelente semana. Paz, trabalho, sorte. Salve Jorge, viva as crianças. Fora Luxemburgo e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Copyleft, Creative Commons, geral, moral. Com muito amor, com emoção, com explosão e gol.